Henrique Turismo, meu novo papai. Deixa pra mim aí, Darcy. Essa morena magotada, magotada que encontrei para amar. Mas quando passa para tudo, vê essa galera virar. Riba, mama, mama, mexia a bundinha, põe dedo na boquinha. Pega na minha mama, vai na sua cinturinha, vai descendo até o chão. Põe a mão na minha mão. Olha que sobe, sobe, sobe, que explodiu meu coração. Mexe a bundinha, põe dedo na boquinha. Pega na minha mão, na sua cinturinha, vai descendo até o chão. Põe a mão na minha mão. Olha que sobe, sobe, sobe, que explodiu meu coração. Eu gosto tanto de te ouvir dizer. Eu sou teu gato, me chama de gatinho, mano. Gosto tanto de te ver fazendo amor. No carro, na sala, na sala, é doido. Na dança era muito doido. Até Juninho é perturbado. Nós somos, somos tudo doido. Para que somos muito loucos. Nós somos loucos. Para que somos muito loucos. A metadeira chegou por aí já. Bora, bicho, vem pra cima aqui. Que é Xandinho. Mesmo jeito, isso aí. Para de ouvir, espera. Essa morena magotada que eu me contei para mamar. Quando passa para tudo, essa galera delira. Mexe a boninha, põe dentro na boquinha. Pega na minha mama, malha sua cinturinha. Vai descendo até o chão. Põe a mão na minha mão. Olha que sobe, sobe, sobe, que explodiu meu coração. Olha que mexe a bundinha, dedinho na boquinha. Pega na minha mão, na sua cinturinha. Olha o Xandinho, um avião. Põe a mão na minha mão. Sobe, sobe, sobe, que explodiu meu coração. Gosto tanto de te me dizer. Eu sou teu gato, é. Eu gosto tanto de ti. Vem fazer amor comigo na vermelha, vem. Ai, nós somos dois. Muito loucos. Nós somos loucos. Muito loucos. Nós somos loucos. Muito loucos. Adriano, CD mais perto, vale. Muito loucos. Para que somos muito muito loucos. Nós somos loucos. Muito loucos. Nós somos loucos. Tudo doido, tudo doido. Muito louco. Maravilha, maravilha, maravilha. Simbora, pudim. Essa é a minha pudim, galera do meu coração. Até o Valsita gostando já. Tem mais um aí, tem que guardar.